acreditava, antecedente criminal. Chegando na área, sem querer atrasar, nem dar lição de moral. Estilo forte, pesado, sem pagação de pau. Mostrando a realidade da vida de um detento. Não é destaque em TV o que acontece aqui dentro. Sistema podre, fudido em superlotação. Papo da Cir, pode crer, mais uma escola do cão. O dia amanheceu, nada diferente. Saiu da cela, só vejo grades e muros na frente. Banho de sol começou, cheiro de morte no ar. A solidão e a tristeza dominam esse lugar. São quase 1.500 vivendo sem apoio. É 5-7 homicida, neguinho, sangue no olho. Preste atenção no que falo, ande sempre certo. Sobreviva se puder, a lei é dos mais espertos. Vejo altos bondes chegando de delegacias. População carcerária aumenta cada dia. Te mandam pra cá para te reeducar. Porra nenhuma eu sei, aqui só vai piorar. É sempre a mesma conversa, só sabem prometer, mas não estão nem ligando pra mim ou pra você. Ainda cobram de nós a recuperação. Papo de escola do crime, seja bem-vindo então. Seja bem-vindo então. E aí está? Como é que é, Bronx? Diz aí, véi. É isso aí, irmão. A sociedade discrimina, mas não conhece o nosso dia a dia. E como sempre, a história se repete. Matou, roubou, véi. Tem que morfar na cadeia. É foda. Infelizmente, essa é a realidade, certo, irmão? Certo. Fala aí sua parte então, véi. Pode mandar ver. Entrada para o inferno, mas vou sair daqui. Deus quiser, os meus objetivos vou conseguir. Uma caxanga decente e uma vida normal. Sem confusões e de boa, viver no mundo real. Vida bandida quase sempre, o caminho é curto. Seus inimigos sorrindo, sua coroa de luto. Me diga se compensa mesmo essa vida de cão. De trairagem, vingança, sangue manchando o chão. Não entro mais num ringue, cansei de treta errada. Cansei de ver os meus manos morrendo em casa em armada. Virão destaque em jornal, folha policial. Outro processo arquivado no crime é normal. O sofrimento que passo não quero para ninguém, mas agradeço a Deus por estar vivo, amém. A minha ideia é séria, não quero ofender. Mandamos nossa mensagem, a consciência é você. E aí, Mark? Pode crer, está. Faculdade do crime é o que eu vejo por aqui, véi. Pra sociedade, somos lixo. Nada mais do que isso. Só olham para nossos erros e não reconhecem nossos valores. É isso aí, véi. O erro na vida não quer dizer uma vida errada, pode crer. Certo. Manda aí, véi. Manda aí sua ideia então. Se liga aí então, véi. Pode crer, véi. É. Mesmo atrás das grades, sabemos o que queremos. Se lembre que estamos vivos, ainda não morremos. Ao contrário do que muitos estavam pensando, estamos presos aqui, mas nós estamos lutando, lutando pra não cometer o mesmo erro em vão. Sair e não regressar pra esse mundo cão. Seguir um novo caminho, agora diferente. Sem armas e tretas e sem maldade na mente. De dado crime é frevo, muita curtição. Troca tiro com a polícia é só mais uma diversão. Mas não demora um dia, tudo tá errado. Se vacila você morre, se der sorte encarcerado. Três manos de atitude, falando a verdade. Mostrando o que se passa aqui no mundo das grades. Decepção, abandono, tristeza, sofrimento. Vidas destruídas pela ação do tempo. É sempre a mesma conversa, só sabem prometer, mas não estão nem ligando pra mim ou pra você. Ainda cobram de nós a recuperação. Papo de escola do crime, seja bem-vindo então. Seja bem-vindo então. Seja bem-vindo então. Seja bem-vindo então, ladrão.